Olha o novo som de Salvador pintando aí, galera! É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. É o novo som de Salvador, é o novo som de Salvador. Todo mundo conhece! Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de quebrar. Vai descendo, vai, e vai subindo, vai, se requebrando, vai, e vai subindo, vai, se rebolando, vai. Essa menina não é capaz de botar o peão pra rodar. O califa tá de olho no decote dela.